Vai explicar. Vai explicar. Que o dom, emoção, vibração, coração faz de nós o que somos, sem explicação, o correto do certo. Paz é o que eu quero, energia positiva que ilumina o universo. Vai explicar. Que o dom, emoção, vibração, coração faz de nós o que somos, sem explicação, o correto do certo. Paz é o que eu quero, energia positiva que ilumina o universo. Bate no peito o sentimento de um guerreiro, corre no sangue ser sincero e verdadeiro. É pela paz que eu vou lutar aqui, na paz, sempre na paz, é pro meu filho sorrir. Sem desistir, sem desanimar, acreditando que amanhã vai melhorar. Do lado esquerdo da vida o segredo, bate no peito, eu tô no enredo 100% no desempenho. Que o dom, emoção, vibração, coração faz de nós o que somos, sem explicação, o correto do certo. Paz é o que eu quero, energia positiva que ilumina o universo. Apaga aquilo que te prejudicou, mostra pra eles que é feito com amor. A rima clandestina nunca acabou, só chapou, curtiu, dormiu, descansou. E pra trabalhar, de novo tamo aí, não se segura, a língua preta vai cair. Sem desistir, sem desanimar, se fudeu quem pensou que ia acabar. Vai explicar. Que o dom, emoção, vibração, coração faz de nós o que somos, sem explicação, o correto do certo. Paz é o que eu quero, energia positiva que ilumina o universo. Vai explicar. Que o dom, emoção, vibração, coração faz de nós o que somos, sem explicação, o correto do certo. Paz é o que eu quero, energia positiva que ilumina o universo. Vai.